pra fazer a vida ter outro sentido. É preciso procurar, encontrar e conquistar um grande amigo. Para você confiar, sem ter medo de errar. Um sorriso pra fortalecer, se a tua mão enfraquecer, um amigo vem te socorrer. Os amigos são presentes, conquistados lentamente. Sentimento forte que não se entende. Ter amigo é ter riqueza, tesouro.